às vezes eu me amarro. Não tenho gasolina, também não tenho carro. Também não tenho nada de interessante pra fazer. Tédio com T, bem grande pra você. Eu durmo o dia inteiro e aí não é direito. Porque quando escurece, eu fico a fim de aprontar. Tédio com T, bem grande pra você. Porque moro em Brasília, moro em Brasília, moro em Brasília. Programação musical aqui no Front. E você sabe que dia é hoje? Bom, sábado, claro, né? 1º de outubro, óbvio. Mas hoje é o Dia Internacional da Música, para homenagear ela, que é a rainha do nosso rádio, também a razão de ser da existência do FM, né? Que surgiu como um canal de melhor qualidade de áudio que o AM, para que você pudesse justamente ouvir música aí com melhor qualidade. E no Dia Internacional da Música, que tá um pouco de Beatles, que nesta semana, inclusive, né, comemorou o aniversário de lançamento do último disco de estúdio da banda, o famoso Abbey Road. Sabe aquele da capa com a foto dos Beatles atravessando a rua na faixa de pedestre? Então, né, esse disco aí mesmo. E é justamente do disco Abbey Road que vem a faixa que escolhemos para celebrar esse Dia Internacional da Música, a faixa Here Comes the Sun, tocando agora aqui no Front. All right. Here Comes the Sun, dos Beatles, atuais como nunca, celebrando o Dia Internacional da Música neste 1º de outubro aqui nas ondas da sua rádio. Transamérica Pop! Station. Black roof country, no gold pavements, tired starlings. Silver horses ran down moonbeams in your dark eye. Dawnlight smile on you leaving my contentment. Tired starlings.